Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Rádio Arc-en-Ciel organiza o seu baile de aniversário no sábado 6 de novembro na sala Montisson, com a presença de Rusgas, Banda Enigma e, para finalizar esta grande noite, Nelson Costa e suas bailarinas. Ao som de uma guitarra. Após 4 anos de ausência, Tony Carreira regressa aos palcos para uma digressão em França. Dia 21 de janeiro, no Zénith de Orléans. Não perca esta oportunidade e reserve já o seu lugar. Bilhetes disponíveis nos locais habituais: Fnac, Carrefour, Auchan, Leclerc, no site diam.eu ou ainda na vossa rádio Arc-en-Ciel. Eh oui, l'Union portugaise d'Orléans est de retour avec ses grillades tous les samedis et dimanches matin, sur réservation uniquement. Poulet grillé et travers de porc à 7 euros. Porcelet à la broche, 110 euros. Réservez vite au 06 03 68 62 55. Et surtout, n'oubliez pas de venir soutenir nos équipes de football de l'Union portugaise d'Orléans. Vai um grilhadinho? Então, todos os sábados e domingos de manhã, há frango assado, barriga de porco a 7 euros. Leitão no espeto a 110 euros. Encomenda já ao 06 03 68 62 55. E não te esqueças de apoiar as nossas equipas de futebol da União Portuguesa de Orléans. Ao som de uma guitarra. Após 4 anos de ausência, Tony Carreira regressa aos palcos para uma digressão em França. Dia 21 de janeiro, no Zénith de Orléans. Não perca esta oportunidade e reserve já o seu lugar. Bilhetes disponíveis nos locais habituais: Fnac, Carrefour, Auchan, Leclerc, no site diam.eu ou ainda na vossa rádio Arc-en-Ciel. Yeah. tinha adorado. No mundo há tanto pecador. Fica com mais um pedido. Faz queixa, paz e amor. Fica com mais um pedido. Faz queixa, paz e amor. Ora, muito boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Glória na Rádio Arco-Íris 96.2. Ora, sejam muito bem-vindos à minha emissão das 14 às 16. Ora então, para quem está a tomar o seu café, um ótimo café. Para quem vai em viagem, uma ótima viagem. E para quem está a trabalhar, um bom trabalho. Ora então, para quem está a descansar, um ótimo descanso. E para quem nos está à escuta da minha emissão, uma boa continuação. Desculpem lá por eu na semana passada não poder estar cá, motivos de saúde. Como se sabe, anda por aí muita gente um bocado doente. É tempo, é este tempo que não ajuda nada, mas eu lá para a volta das 15 horas vou dar umas receitazinhas de uns chazinhos assim bem quentinhos para nós ficar um bocadinho melhores. Ora então, até já.

folia. Vou cantar até ser dia e dançar até mais não. Seja com a moreninha ou até com a loirinha, não sou virei o malhão. Com a minha concertina e a cantiga não desafina, vai ser tão bom este bailão. E o povo todo a dançar, vai ser toda a noite a cantar com Miguel Acordeão. Ai, como é que é? Começa a festa, vamos todos meter o pé. Bate na palma da mão, chegou agora o Miguel Acordeão. Ai, como é que é? Começa a festa, vamos todos meter o pé. Bate na palma da mão, chegou agora o Miguel Acordeão. Festa, vamos todos meter o pé. Bate na palma da mão, chegou agora o Miguel Acordeão. Ai, como é que é? Começa a festa, vamos todos meter o pé. Bate na palma da mão, chegou agora o Miguel Acordeão. Ai, como é que é? Começa a festa, vamos todos meter o pé. Ora, 14 horas e 17 minutos aqui na onda da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora, uma continuação de uma boa tarde e até já. Eu ouvi um passarinho às quatro da madrugada, cantando lindas cantigas à porta da sua amada. Por ouvir cantar com 96.2. La FM, la FM en couleur. Quando chegar o mês de agosto, vem, vem que essa férias é boa. apareceu a vendedora. Esteja à vontade para experimentar. Logo no meu quis entrar. Diz ela, esteja à vontadinha para melhor apreciar. Vamos dar uma voltinha. Este carro é um sucesso. Todas querem lá entrar. Com as meninas lá dentro, agora é seu prato a par. Este carro é um sucesso. Todas querem lá entrar. Com as meninas lá dentro, agora é seu prato a par. Este carro é um avião e dá gosto de acelerar. Até as moças casadas pedem para nele entrar. Agora é seu prazo a par. Chega aos 100 num segundo. As meninas a delirar. Com elas já pego o fundo. Às vezes tenho de parar. É isso, sou obrigado. E de tanto acelerar já deita fumo por todo lado. Este carro é um sucesso. Todas querem lá entrar. Com as meninas lá dentro, agora é seu prazo a par. Este carro é um sucesso. Todas querem lá entrar. Com as meninas lá dentro, agora é seu prazo a par. Este carro é um sucesso, todas querem lá entrar. Com as meninas lá dentro, agora é seu prazo a par. Este carro é um sucesso, todas querem lá entrar. Com as meninas lá dentro, agora é seu prazo a par. Este carro é um sucesso, todas querem lá entrar. Com as meninas lá dentro, agora é seu prazo a par. Este carro é um sucesso. Couleur. feitos nas terras do nosso Minho. Começamos em Vila Verde, depois a Mars e Vieira do Minho. Vamos a terras de Douro, tem lá povo maravilhoso. Temos Braga e Guimarães, as terras de Fáfia, Porto Ainoso. Portugal é meu país, o norte é meu cantinho. Louvamos a nossa mãe, Nossa Senhora do Minho. Portugal é meu país, o norte é meu cantinho. Louvamos a nossa mãe, Nossa Senhora do Minho. Mais abaixo é Vizela, à direita Famalicão. Temos Barcelos e Esposende, lindas terras de tradição. Vamos ao Alto Minho, a Moção e depois Melgaço. Passamos por Valença, em Cerveira deixo um abraço. Portugal é meu país, o norte é meu cantinho. Louvamos a nossa mãe, Nossa Senhora do Minho. Portugal é meu país, o norte é meu cantinho. Louvamos a nossa mãe, Nossa Senhora do Minho. À beira-mar tem Viana e caminha mais acima. Temos paredes de couro, a barca e os arcos e ponte de Lima. Zurico e Cabeceiras, tem lá gente de muito carinho. Viva a nossa padroeira, a nossa rainha, a Senhora do Minho. Portugal é meu país, o norte é meu cantinho. Louvamos a nossa mãe, Nossa Senhora do Minho. Portugal é meu país, o norte é meu cantinho. Louvamos a nossa mãe, Nossa Senhora do Minho. Ora, 14 horas e 36 minutos, espero que estejam a passar a todos uma boa tarde. Ora então, eu para todos aqueles que estão à escuta da minha emissão da Rádio Arcanciel 96.2, eu vou passar aqui Jesus ao Lema, para todos que estão à escuta da Rádio Arco-Íris. Até já. Este malhão, bate com a mão, bate com o pé. Chegou o Romeu Costa, quero ver tudo. bate com o pé, bate com a mão. Chegou o Romeu Costa para dançar este malhão. Bate com a mão, bate com o pé. Chegou o Romeu Costa, quero ver tudo mexer. E muito bem, 14 horas e 43 minutos. Ora, eu então tenho aqui uma dedicatória para fazer da parte... Vou passar aqui o nosso grande artista, Joaquim Sena. E é uma música que vou passar para a mãe dele. Desculpem lá. Que é, querida mãe, esta é para Maria Antónia, que é a mãe de Joaquim Sena. Esta música vai ser para ela. Então, vamos escutar este nosso grande artista. Até já. Acho que isto não está muito bem. Bom, desculpem lá, vou ver, passar para outro a ver e depois vou tentar novamente. Até já. Quando eu passei à beira do teu jardim, estava lá uma flor que me abriu os braços. Quando eu passei à beira do teu jardim, estava lá uma flor que me abriu os braços. Neste dia do amor, neste dia do amor, neste dia do amor, neste dia do amor. À beira do teu jardim, estava lá uma flor que me abriu os braços. Neste dia do amor, neste dia do amor, quando eu passei à beira do teu jardim, estava lá uma flor que me abriu os braços. Neste dia do amor, neste dia do amor. Ora, então vamos tentar novamente o nosso grande artista Joaquim Sena. Agora vai ser Amor Que Vai Voltar. É para a mãe, se conseguimos ouvir. Então, até já. Sim, senhora. Ora, então tenho aqui mais uma dedicatória da parte do senhor António Lourenço para a sua esposa, suas filhas, toda a sua família e todos os seus colegas de trabalho e para todas as pessoas que o conhecem. Ora, então vamos ficar aqui. Rubem Pinto, o meu coração pensa em ti a toda a hora. Muito bem. Ora, então vamos escutar. Fiquem bem. Até já. O que sinto quando te vejo? Perguntas se por ti sinto desejo. Perguntas se a teu lado eu quero estar, se a teu lado vou ficar até o fim chegar. Perguntas o que sinto se em ti pensar. Perguntas se a ti eu quero beijar. Perguntas se de ti tenho saudade, por isso, meu amor, escuta a verdade. Meu coração pensa em ti a toda hora. Meu coração quer o teu sem demora. Meu coração até do peito quer saltar, só por te querer, por te desejar. Meu coração pensa em ti a toda hora. perguntas o que sinto, se em ti pensa. Perguntas se a ti eu quero beijar. Perguntas se de ti tenho saudade. Por isso, meu amor, escuta a verdade. Meu coração pensa em ti a toda hora. Meu coração. Muito bem, e agora tenho aqui uma dedicatória muito especial de parabéns para um casal de gêmeos que estiveram de parabéns na semana passada. Ora então, que é filha do Sr. Rui e de Tânia, esposa, os pais dos meninos, e da menina e do menino, pronto, que é um casal. Ora então, eles fizeram 2 aninhos na semana passada. Eles são da Madeira, os pais são madeirenses, os filhos estão bem, claro, mas estão aqui em Orleans, junto de nós. Ora então, aqui vai a música dos parabéns, com um beijinho muito grande da minha parte para todos. Ora então, os meus parabéns para esse casal de gêmeos, que fizeram 2 aninhos na semana passada. Então, vamos escutar. Até já. Uns vêm de Mercedes, outros vêm de caminhonete. Ora, 15 horas e 6 minutos. Ora então, eu vou passar aqui a Rui Matthew, uma linda canção que eu gosto muito de ouvir e espero bem que todos gostam. E é para todos, tutti francês, que estão à escuta de minha missão. Então, vamos escutar. Moi, je ne sais pas. Ora, muito bem. Ora, então, são 15 horas e 9 minutos. Muito bem. Ora, então, vou dar assim uma dica hoje, assim, para tomar. Ora bem, para agora, para o leixo, pode ser um chazinho de cidreira, porque andamos todos meio adoentados, engripados, com cólicas, enfim, anda para aqui estes vírus assim a apoquentar-nos a todos. Ora bem, para o chá, agora para a tarde, para o leixo, pode ser um chazinho de erva cidreira. É um chá, conhecem as ervas, quem não conhece, às vezes vão comprar aqueles pacotinhos que diz erva cidreira. Mas não é como a verdadeira do campo. Claro que não. Mas se precisarem, se alguém quiser, eu para a semana trago um bocadinho dela, porque eu tenho lá no meu quintal, no meu jardim. Se quiserem, eu dou-lhes um bocadinho da minha erva cidreira. Ora então, pronto, preparam o chá, ponham um litro de água, mais ou menos ao lume, depende das pessoas que vão lanchar, tomar o seu chá. E deite lá dentro uma garfinha de erva cidreira. Convém apanhá-la em verde, lavá-la e escorrê-la e pô-la a secar à sombra. E depois corta aos bocadinhos e põe em frascos, como vocês quiserem. É bom acompanhar esse chá, deixar ferver mais ou menos 5 minutos depois das ervas lá dentro, da cidreira lá dentro, e está pronto para tomar. Pode beber em qualquer altura. Mas nestas alturas, como estamos assim meio todos constipados, convém beber sempre águas mornas. O chá morno, tudo que, mesmo a água e tudo, não convém beber nada frio, nem comer nada frescas do frigorífico. De bebidas, mesmo leite, tem que ser, há pessoas que bebem leite frio. Mas eu aconselho beber tudo sempre morno nestas alturas. Ora então, pode apreciar o chá com um doce aos seus gostos, que é ótimo para este tempo de agora que estamos. E depois, já à noite, podem ferver um bocado de água com folhas da clipe e apanhar aqueles vapores, para quem está muito constipado. Tem-me feito muito bem. E também temos, para quem tiver aquelas cólicas que não estão presos nos intestinos, não é? Que estão a ir à casa bem muitas vezes. Então, um bocado de água morna, podem deixar ferver, depois deixam arrefecer, com um bocado de sal bem gostosa, essa é a água, e beber um bocado de vez em quando. Faz muito bem para quem não está bem dos seus intestinos. E pronto, e esses vaporzinhos da clipe, de ferver a clipe e deixar apanhar esses vapores, faz muito bem para os nossos pulmões. E desinfeta ao mesmo tempo a casa, quando está a ferver. Ora, uma boa continuação de uma boa tarde. E então, até já. Fim de semana, combino com a galera. Na sexta-feira todo mundo me espera. Pra tomar uma na botica do Tião. Pra molhar a goela, cachaça com limão. E no sábado começa logo cedo. Mais uma branquinha no peito vai sem medo. Lá no quintal vai se formando um salão. Todo mundo se ajuda pra dançar o forrozão. Vai sanfoneiro, mete o dedo, puxa o fole. Tá todo mundo querendo pole, pole. Vai sanfoneiro, que a noite é pequena. Vou raiar o dia nos braços da morena. Vai sanfoneiro, mete o dedo, puxa o fole. Tá todo mundo querendo pole, pole. Vai sanfoneiro, que a noite é pequena. Vou raiar o dia com a loirica morena. E no domingo continua a bagaceira. Vai devagar que amanhã é segunda-feira. Só que o sanfoneiro continua animado. E desse jeito não fica ninguém parado. Vai sanfoneiro, mete o dedo, puxa o fole. Tá todo mundo querendo pole, pole. Vai sanfoneiro, que a noite é pequena. Vou raiar o dia nos braços da morena. Vai sanfoneiro, mete o dedo, puxa o fole. Tá todo mundo querendo pole, pole. Vai sanfoneiro, que a noite é pequena. Vou raiar o dia com a loirica morena. We'll be right back. E no domingo continua a bagaceira. Vai devagar que amanhã é segunda-feira. Só que o sanfoneiro continua animado. E desse jeito não fica ninguém parado. Vai sanfoneiro, mete o dedo, puxa o pole. Tá todo mundo querendo pole, pole. Vai sanfoneiro, que a noite é pequena. Vou raiar o dia nos braços da morena. Vai sanfoneiro, mete o dedo, puxa o pole. Tá todo mundo querendo pole, pole. Vai sanfoneiro, que a noite é pequena. Vou raiar o dia com a loira e com a morena. Sanfoneiro, mete o dedo, puxa o fole. Tá todo mundo querendo pole, pole. Vai, sanfoneiro, que a noite é pequena. Vou raiar o dia nos braços da morena. Vai, sanfoneiro, mete o dedo, puxa o pole. Tá todo mundo querendo pole, pole. Vai, sanfoneiro, que a noite é pequena. Vou raiar o dia com a loira e com a morena. La FM en couleur. Camila, com lacinhos na cabeça, parecia uma flauzina caminhando toda à pressa. A burra da ti, Camila, cheia de presunção, quando lhe picou um moscardo, atira com a dona ao chão. Arre, burra, que amanhã à sexta, ciricutalho, bacalhau, azeite e alho, que amanhã é dia de trabalho. Arre, burra, que amanhã à sexta, ciricutalho, bacalhau, azeite e alho, que amanhã. A burra da ti, Camila, com a dona às cavalitas, tinha um ar importante como as atrizes nas fitas. A Camila tem bigode, faz inveja a muita gente, mata o bicho pela manhã com copinhos de aguardente. Arre, burra, que amanhã é sexta, ciricutalho, bacalhau, azeite e alho, que amanhã é dia de trabalho. Ciricutalho, bacalhau, azeite e alho, que amanhã é dia de trabalho. Andava de botas grossas e um saco a tiracolo, onde trazia a garrafa que dizia ser Pitoli. Mas a malta que lá estava na taberna do Jacinto gritava toda em coro: oh, Camila, é branco tinto, é branco tinto, é branco tinto. É o Pitrol do Jacinto. Arre, que amanhã é sexta, ciricutalho, bacalhau, azeite e alho, que amanhã é dia de trabalho. Arre, que amanhã é sexta, ciricutalho, bacalhau, azeite e alho, que amanhã é dia de trabalho. Arre, que amanhã é sexta, ciricutalho, bacalhau, azeite e alho, que amanhã é dia de trabalho. Arre, que amanhã é sexta, ciricutalho, bacalhau, azeite e alho. Ora, agora vamos ficar com Cristiana Ferreira. Eu vou a Fátima rezar. Este é para todos os portugueses espalhados pelos quatro cantos do mundo e para todos aqueles que estão à escuta da minha emissão. E uma boa continuação de uma boa tarde e de um bom trabalho. E até já. Então vamos escutar. Santuário, vou rezar o caminho. que eu não caia no destino. E o meu fado é nem ter fado nenhum, cantá-lo bem sem sequer o ter sentido, senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai que tristeza esta minha alegria, ai que alegria esta tão grande tristeza. Esperar que um dia eu não espere mais um dia por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai se eu pudesse não cantar, ai se eu pudesse e lamentasse não ter mais nenhum lamento, talvez ouvisse no silêncio que fizesse uma voz que fosse minha cantar alguém cá dentro. Ai que desgraça esta sorte que me assiste, ai mas que sorte eu viver tão desgraçada, na incerteza que nada mais certo existe além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai que saudade que eu tenho. Muito bem. Ora, 15 horas e 25 minutos, aqui na antena da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora, então, vamos ficar com Mário Costa, Haja Alegria. Esta vai ser para o Sr. Ferreira, que me deu a formação para eu estar aqui junto de vocês. Ora, então, e para todo o auditório e para todos os animadores e para toda a sua família. Ora, então, vamos escutar. Fiquem bem. Até já. Poder aliviar, tirar o stress, beber uma bem gelada, dançar toda a madrugada até o dia clarear. Eu vou pro cabaré procurar uma mulher para me poder aliviar, tirar o stress, beber uma bem gelada, dançar toda a madrugada até o dia clarear. Trabalho a semana inteira, de segunda a sexta-feira, todo dia uma canseira, não consigo descansar. Saio cedinho, às vezes de madrugada, com a cabeça meio inchada de tanta mulher falar. No meu trabalho o patrão só me incomoda, às vezes não vejo a hora dos amigos encontrar. E a gente vai lá para o barzinho da China, dançar com as meninas sem ter hora para parar. Eu vou para o cabaré procurar uma mulher para me poder aliviar. E há uns tempos de ver uma beijoada. La FM en couleur. Procurar uma mulher para me poder aliviar. Tirar o stress, beber uma bem gelada, dançar toda a madrugada até o dia clarear. Eu vou para o cabaré procurar uma mulher para me poder aliviar. Tirar o stress, beber uma bem gelada, dançar toda a madrugada até o dia clarear. Eu vou para o cabaré procurar uma mulher para me poder aliviar, tirar o stress, beber uma bem gelada, dançar toda a madrugada até o dia clarear. Já tive várias, o salário é tão pouco e está tudo a ficar louco, não sei onde vai parar. É padaria, o aluguer e o mercado, se olharmos para este lado não tem como piorar. Fim de semana é o fim da trabalheira, sexta, sábado e domingo é preciso descansar. E no domingo vai haver uma festada, querem uma churrascada e sou eu que vou pagar. Eu vou para o cabaré procurar uma mulher para me poder aliviar, tirar o stress, beber uma bem gelada, para me poder aliviar. Tirar o estresse, beber uma bem gelada, dançar toda a madrugada até o dia clarear. Eu vou para o cabaré procurar uma mulher para me poder aliviar. Tirar o estresse, beber uma bem gelada, dançar toda a madrugada até o dia clarear. Eu vou para o cabaré procurar uma mulher para me poder aliviar. Tirar o estresse, beber uma bem gelada, dançar toda a madrugada até o dia clarear. Tanto terra do meu pai, quero as tuas ribeiras que me faz lembrar os teus olhos tristes. Deixa-me chorar um canto a Galícia. Muito bem, ora então vou passar aqui uma dedicatória de parte de Maria Pereira. Maizinha, eu vou te amar. E é para, tu, para ela, para os seus maridos, para os seus filhos e para todos os doentinhos do mundo. Ora então, vamos escutar. Fiquem bem, até já.

Uma vez fui atrás desse sorriso que tu levas contigo e me faz andar na lua. Mais uma vez caí que nem um pato, fizeste de mim um farrapo, dizes que a culpa não foi tua. Mais uma vez caí no teu enredo, até parece bruxedo que me deixou destruído. Mais uma vez caí na mesma cena, agora já tenho pena e estou muito arrependido. Isso não se faz, mentir é pecado. Mais uma vez confiei em ti e fui enganado. Isso não se faz, o amor não se goza. Tu és bonita, és muito atraente, mas és mentirosa. Mais uma vez apostei tudo em ti e nunca te menti, buscando a felicidade. Mais uma vez fizeste o que querias, acreditei no que dizias, pensando que era verdade. Mais uma vez vi na ratoeira, foi para ti uma brincadeira de usar e deitar fora. Mais uma vez usaste todo o teu charme para poderes usar-me e depois te foste embora. Isso não se faz, mentir é pecado. Mais uma vez confiei em ti e fui enganado. Isso não se faz, o amor não se goza. Tu és bonita, és muito atraente, mas és mentirosa. Uma vez caí na ratoeira, foi para ti uma brincadeira de usar e deitar fora. Mais uma vez usaste todo o teu charme para poder usar-me e depois tu foste embora. Isso não se faz, mentir é pecado. Mais uma vez confiei em ti e fui enganado. Isso não se faz, o amor não se goza. Tu és bonita, és muito arrente, mas és mentirosa. Tu és bonita, és muito arrente, mas és mentirosa. Ora, muito bem. Ora, então são 15:51 na onda, aqui na vossa rádio Arcanciel 96.2. Ora, então, vamos ficar aqui com uma valsazinha para dar um pezinho de dança aí em casa, no torneiro, cá fora, de onde vocês puderem. O que interessa é bailar. Até já. Era a mais linda da... 96.2. La FM, la FM en couleur. Pra isto bater certinho, pra isto bater certinho, um abraço para o Lino, tal bem toca o cavaquinho. Pois é, e assim cheguei ao fim da minha missão, espero que tenha sido do vosso agrado e comigo foi um grande prazer estar aqui na minha companhia, apesar de ainda não estar muito, muito bem, mas estou feliz por estar aqui na vossa companhia. Ora então, uma continuação de uma boa tarde, continuação de uma boa semana e um bom fim de semana e até para a semana, se Deus quiser, cá estarei com a mesma boa disposição e espero que vós desse lado também estejam bem. Ora, assim vos deixo com a RTP Internacional. Fiquem bem e um beijinho cheio de saúde para todo mundo. Então, até para a semana, se Deus quiser.